zero. Deixa a guarda, azul 27, outro ano. Olha, olha. Controle Salvador, boa noite, Gol 1099, decola na escuta. Boa noite, Gol 1099, contato radar, Cida Via, saída Arco 1 para o nível 360. É, Cida Arco 1 para o 360, Gol 1099. Azul 2781, autorizado nível 180, voo direto conquista. Front conquista, subir 180, azul 2781. No 725, chama Centro Unido, em 125, decimal 1, ao término dos 3, decimal 8. 25, 1, 2, 3, 2, de volta, tá, 0. Solos 2-2, direito 2-1, decimal 9. Eita, só 1281, chama Centro Recife, 128, decimal 8, alterna 13, 5, decimal 3. Chama o centro, Recife, 1128, decimal 8, até 135, decimal 3. É, 1228, observado 353, obrigado, até a volta, bom trabalho, trabalho. Point Azul 9223, aciona a identificação dessa via. Chegada Bomba de 1 para 2010, Kennedy 1020. Reitap, reitap, desce para o nível 050, ponte terceira via para 2010. Tante com 190-96, acione identificação, deixa ver a chegada Bomed 1 para o nível 050, QNH1020. Azul 923, o controle. Chegar a velocidade TAP? Afirmativo, tráfego número 1 na aproximação, está autorizado. Sinal INS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado X-Ray da 1-0, resposta estabilizado livre na recepção de velocidade azul 923. Desse dia chegada para 2.000 pés, confirmando QNH1020. QNH1020, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Azul 9223. Azul 9223, chame a torre. Salvador em 118, decimal 95. Azul 9223. Boa noite, Sam, Prisma, M2, acione identificação de Sofia, chegada a Poma de Uno para 2Q10, General na 020. Estado, foi autorizado o pistão 0,230 graus, no Nuno Norte. Sobre pouso, 8923. Sofia para 2Q10. Astor 39, o controle de Salvador, contato radar, 71 milhas, noroeste de Salvador, autorizado o voo direto à posição TOC, a interceptar a chegada da MAN, terminal na 030, reporte no ponto da descida. Autorizado final, ILN Sexway, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Sou 39, em condições MC, desça para o nível 080. Linha 10, deslocamento 10, voo 096. Linha 096, chama a torre, Salvador 118, decimal 95. 295, chama daqui a pouco. Tem condições de manter-se em condições de MC, curva à esquerda para o 170? Pastor, 39, operação para final IRS X-Ray, pistão 0, curva esquerda para o 170, o limite é radial 280 do VOR de Salvador. tiver proa de torque, tá na proa 175 da presente. Esquerda 5 graus, o pastor 39. Pastor 39, mantendo condições da MCB, se prepara 4 metais, Kenia Lama 020. Solo 08, libera direita, chame só no 2, não deixa uma nave. Leite 2 a mais, vou fazer a nave. Copa, cara da 1, 0, vou 2, 0, 4, 3. 1, 2, 0, 4, 3. Autorizado o ADM, mantém pistola 0. Ali mantém 1, 0, vou 2, 0, 4, 3. Júlio 795, centro da Bravo, mandando nível 180. 2795, contato radar, 70 milhas nordeste do VR de Salvador, Buena Proibidor, 77 da Lebonf, General na 020, reporte no ponto ideal de Silva. Quando foi com Bonf para a chegada da Bonf, e é remodelando a cidade de Silva, o azul 2795. Pastor 39, mantenha 4 mil pés, aguardo para continuar a descida. Motorizado, vai direto pelo. 5275. Você é motorizado, vai pelo. Manda pelo, deixa eu ver. Chama o centro, Recife. Em 1, 2, 5, decimal 1, alterne, 1, 2, 3, decimal 8. 2, 5, 1, 0, 2, 3, 8, 1, 2, 0, 3, 4. Nove para interceptar o localizador, curva esquerda, proa 145, desça para 3, 2, aguarde para continuar descendo.